Vitante Paramesani Namaste Shudalakshane Yoga Devim Namastubhyam Gacha Salmieri Atasukam Tuat Prasada Jagat Saruam Subamastu Niramayam Dazaha Saruepi Shunkinachastu Kalachukavaha Shuddha Yoga Brahma Vidya Vardatam Tuat Prasadataha Budimam Nitimam Vagimisrimam Siamakilesu Arahara Jitante Paramesani Namaste Shudalakshane Namastestu Mahadevi Shankachakra Dareshive Upachara Padesena Kritam Maharaharmayam Apacharanimam Sarvam Kicharmasva Parameswari Om Aim Srim Klim Aim Sauhu Om Sri Yoga Deviyai Namaha Glória a ti, ó Yoga Devi, deusa de suprema soberania e possuidora de benéficos atributos. Irradiando intensa alegria, nos prostramos ante ti. Nós te suplicamos que deixe a tua graça ser plena nas nossas vidas, por todo o tempo necessário para realizarmos a sagrada união dos nossos Por tua divina graça, todos os seres alcancem bem-estar e transcendam toda a dor. Que os teus devotos servidores obtenham sempre felicidade e prosperidade. Que o conhecimento do Yoga Brahmavidya, ou sagrada ciência espiritual, prospere por tua divina graça. Infunde em nós uma clara inteligência. Faz com que tenhamos fortaleza moral e que a nossa palavra seja agradável e útil e que utilizemos com dignidade os poderes que o Supremo Senhor nos confiou. Ó Suprema Deusa, a ti que manejas com maestria a concha e o disco, símbolos do yoga que representa o domínio e o controle que exerces sobre as três qualidades, nós reverentemente nos prostramos diante de ti, diariamente te adoramos, mas não fazemos com a devoção que o seu esplendor nos inspira. Nós te suplicamos, ó Deidade Suprema, que perdoes as nossas faltas e ensina-nos como adorar-te e como servir-te. Rim, Srim, Klim, Aim, Saur, Om Sri Yoga Deviai Namah.